Alô? Oi, Eliana, tudo bem? Aqui fala o Jô. Oi, Jô, tudo bem? Tudo bem, sim. Eliana, você não gostaria de ir ao cinema comigo? Quando você gostaria de ir? Você tem tempo amanhã à tarde? Ah, que pena! Amanhã à tarde não dá. Tenho prova na quinta-feira, de manhã, e ainda preciso estudar. Quando é que você tem tempo? Você acha que pode ir no sábado à noite? Ah, sábado à noite? Eu posso sim. Eu tenho tempo. Depois do cinema, nós podemos ir jantar na churrascaria nova do shopping. O que você acha? Ah, acho ótimo. Está legal. Obrigada pelo seu convite. Então, boa sorte para você na quinta-feira. Tchau, Liana. Tchau, Jô. Até sábado.